Bem-vindo à estação do olfato. Inspire profundamente e deixe que os aromas do jardim envolvam você. Nesta estação, plantas aromáticas liberam perfumes que estimulam o olfato. Os aromas têm efeitos terapêuticos, contribuem para o relaxamento e ativam memórias sensoriais importantes para o bem-estar emocional. Cada cheiro conta uma história, evoca uma memória e conecta você à essência pura da natureza. Permita que seu olfato o guie por essa sinfonia de perfumes.